fizeste em mim. Minha alma transbordaste de alegria. Manifestaste o poder do teu abraço. Meu coração saciaste noite e dia. Misericórdia geraste em mim. Acolheste com amor, e o meu coração confiaste ao Redentor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Senhor e Salvador. Doce Maria, teus olhos de ternura e de amor, ternura e de amor, manifesta em mim teu amor. Maravilhas fizeste em mim. Minha alma transbordaste de alegria. Manifestaste o poder do teu abraço. Coração saciaste noite e dia. Misericórdia geraste em mim. Minha alma acolheste com amor. E o meu coração confiaste ao Redentor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador, porque puseste em mim. Doce Maria, teus olhos de ternura e de amor, ternura e de amor, magnifica, magnifica. De alegria.